Infelizmente minha infância não foi do jeito que eu queria. Mas não adianta desejar que o tempo volte atrás. Eu tô ligado que nem tudo foi culpa dos meus pais. Mas às vezes na lembrança é como se os dias voltassem atrás. Me vejo jogando bola com meu pai em algum parque, ou fazendo um rolê com ele pra qualquer outra cidade. Gostaria que tivesse tido um carango e me ensinasse a dirigir no pôr de sol à tarde. Só que o anúncio que passa na TV nessa noite me traz de volta à realidade. E aí tudo fica vazio e chato, eu aqui no meu quarto, com lágrima no olho e a cabeça sobre o travesseiro. Por que será que meu pai trocou tudo por um litro de velho barril? Chorei, eu sei quantas coisas planejei que nunca alcancei. Quando a família não tem estrutura, a vida vira um sufoco. Foi embaçado ver um tio dar um tiro no outro. Quase perdi o juízo, foi por pouco. Vivi na fronteira entre o lúcido e o louco. Meus impulsos trouxeram-me 5 pontos no pulso. Considerado dentro do meu próprio lar um intruso. Só por Deus não fui recluso. Me arrependo de ter feito uso do que não devia. Vivíamos como escravos, sedentos por alforria. Só que ela nunca vinha. Discussões, invejas, separações, foram duras lições. Chegaram a desiludir, ficamos todos impotentes, vendo a família se diluir e sumir rapidamente. Quebrou-se a corrente. De lá pra cá ficou tudo diferente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o mundo, lembre-se disso, meus manos. Gostaria que meus pais ao menos percebessem que eu os amo. Que vivêssemos sem mágoa e com sinceridade. Afinal, para um recomeço nunca é tarde. Apesar dos contratempos, foram bons exemplos. Eu vou sentir saudades. Obrigado por me ajudarem a me transformar num homem de verdade. Fiquem tranquilos, o Lipe vai estar sempre ao meu lado. Deus sabe o bem que lhes quero. Luciano, continua sendo o nome que vocês me deram.